Bom, eu acho que está todo mundo já um pouco cansado, mas apaixonado. Eu acho que fiquei muito feliz de ver como é que, né, o interesse, a vontade de estar discutindo, de estar encontrando caminhos aqui para a cidade. E, enfim, então vamos ver se a gente consegue ter um gás ainda para fechar essa programação. Eu acho que a minha intervenção vai destoar talvez um pouquinho, porque eu não vou apresentar aqui uma experiência propriamente, embora o que eu vá propor aqui de discussão tenha a ver com esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui em Ubatuba, que é o Ciência Aberta, que justamente é voltado para a relação entre ciência aberta e colaborativa no desenvolvimento. Para quem não sabe, isso é uma rede internacional que está procurando ver essa discussão em várias partes do mundo, né? Então, a gente vai estar circulando experiências sobre a relação entre ciência aberta, colaborativa e desenvolvimento, a partir de vários contextos. E eu acho que várias das coisas que eu vou discutir aqui, na verdade, elas já vêm sendo tocadas ao longo desse evento, desde ontem, na verdade, e hoje, de várias maneiras, né? E é exatamente a relação entre ciência, ou de um modo geral, modo mais geral, do conhecimento, com os desafios, as alternativas do desenvolvimento, e como é que isso se dá na dimensão do território, que eu acho que foi uma palavra, principalmente ontem e hoje, na primeira mesa, que foi mencionada várias vezes, né? Então, assim, o debate sobre a relação entre ciência e desenvolvimento não é um debate novo, né? Começa a ganhar mais evidência no pós-guerra, nos anos 50, 60, quando ciência e tecnologia se tornam um binômio indissociável. Ciência, já não se fala mais de ciência separada de tecnologia, nem tecnologia separada de ciência, e como sendo um motor exatamente das estratégias de desenvolvimento que, à época, estavam relacionadas à ideia de crescimento econômico e de desenvolvimento industrial com bases fordistas, ou seja, de produção em massa para mercados de consumo de massa, né? A gente também sabe, é bem conhecida, as repercussões que as trajetórias científico-tecnológicas que então dominaram, né, não só desde meados dos anos 50, 60, mas, na verdade, durante todo o século XX, os impactos que essas trajetórias tiveram em termos dos danos ao meio ambiente natural, as novas formas de exploração do trabalho e também o impacto sobre a diversidade cultural, ante, inclusive, a forma como o processo de globalização se deu. Então, na verdade, esse binômio ciência e tecnologia estava muito vinculado às formas de acumulação do capital que então se desenhavam, né? O tema da inovação, o termo inovação, ele começa a ganhar mais terreno a partir dos anos 80, 90, quando o modelo fordista de base industrial começa a declinar e já a gente já entra numa época que alguns chamam de pós-fordismo, sociedade da informação, economia do conhecimento e outros termos, né? Mas inovação, então entendida basicamente como inovação tecnológica e inovação como a introdução de produtos e serviços no mercado, ou seja, a inovação basicamente com sentido econômico e mercantil. E é exatamente esse período também que coincide com o fortalecimento, o endurecimento dos regimes de proteção da propriedade intelectual. Na medida em que esses ativos, conhecimento, informação, cultura, passam a estar no cerne da engrenagem daquele padrão, né, do capitalismo, a necessidade de proteger, de privatizar esses bens intangíveis passou a ser central. E aí eu concordo com o Juan que, na verdade, essa foi uma resposta proprietária, uma resposta monopolista a um movimento que já se fazia, já de expansão de uma cultura digital, de um movimento hacker, que exatamente era um movimento de expansão daquilo que a gente já foi mencionado várias vezes, desse universo do comum. Então, essa privatização, essa tentativa de privatização, foi, na verdade, uma reação a um movimento de expansão de uma produção que já se anunciava, que já tinha uma base técnica que permitia uma ampla circulação e produção compartilhada do conhecimento, né? Então, o que se torna evidente é que as trajetórias científico-tecnológicas e as inovações, elas não se afirmam por conta da sua eficácia técnica, mas por conta de um conjunto de interesses e de visões do mundo, de mundo que estão em conflito e que, por conta das relações de força, umas trajetórias se afirmam em relação a outras. Esse foi o caso, por exemplo, da Revolução Verde, que se contrapôs a uma agricultura familiar sustentável que, naquele momento, predominou. E hoje, do mesmo modo, a crise que a gente vive em escala planetária e que coloca em questão os estilos de desenvolvimento predominantes e o próprio conceito de desenvolvimento está fazendo com que as bases de conhecimento hegemônicos e as formas de produção de conhecimento tenham que ser revistas. Então, é também um movimento no sentido contrário, né, de que a sociedade, os mecanismos, o momento de crise é um momento de oportunidade também, porque dá espaço para que outras trajetórias, outras alternativas possam embasar a construção de essas outras formas de desenvolvimento que estão hoje em discussão. Então, tem um autor que eu gosto muito, na verdade, é um professor lá do Rio, que é o Henry Axelrod, né, que ele vai dizer que políticas de desenvolvimento têm sempre associadas políticas cognitivas. Né, e conflitos sobre estratégias de desenvolvimento estão sempre associadas a conflitos cognitivos. Né, que base de conhecimento acompanha diferentes trajetórias e alternativas de desenvolvimento? Então, é nesse contexto que o movimento pela ciência aberta, a ideia de inovação social, de tecnologia social, começa a ganhar terreno. Né? Num primeiro momento, muito no sentido de um movimento de resistência a esse endurecimento dos regimes de propriedade intelectual, mas depois esse movimento vai ganhando novos contornos. Então, esse é um termo guarda-chuva que vai abrigar um conjunto de novas formas de produção e de circulação do conhecimento científico, mas mais amplamente na sua relação com outros conhecimentos, outras formas de saberes. Né? Então, para discutir essa questão, eu acho que cabe, eu acho que é isso que a gente que permeia, né, que a gente está se colocando o tempo todo, que desenvolvimento, que base de conhecimentos, que ciência, que tipo de inovação e que tipo de ciência aberta. Né? Bom, um outro ponto que eu acho que é central, e aqui em Ubatuba só faz reforçar esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, é a relação entre as estratégias de desenvolvimento, as discussões em torno do desenvolvimento, as bases de conhecimento associadas e a dimensão territorial. Né? Na verdade, o que a gente vê, e aqui ontem foi colocado de várias maneiras isso, é que essas diferentes visões e estratégias de desenvolvimento, elas se expressam em disputas entre distintas formas de apropriação do território, dos seus recursos, mas principalmente formas, significações, lógicas de uso e de relação com o território. Ou seja, entender que o território não se reduz à sua dimensão material, os recursos naturais, etc. Mas hoje o fundamental que valoriza e distingue os territórios é exatamente a sua dimensão imaterial, a sua base cultural, a sua diversidade, a sua conectividade, porque hoje os territórios estão profundamente também conectados em rede, são atravessados pelas redes, são nós das redes, são espaços concretos de intervenção social que se conectam nas redes globais. Então, essa é a dimensão imaterial que a gente tem que entender quando a gente está falando da relação entre e das disputas que se dão nos usos e apropriação do território como disputas em relação a estratégias de desenvolvimento. E o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, que parece um conceito e uma estratégia aparentemente conceitual e que justamente surge como uma estratégia de saída global dessa crise planetária, ela, na verdade, ela é permeada de conflitos. Então, quando a gente está falando aqui se o parque é importante, se o zoneamento ecológico e econômico é importante, na verdade, qual é o papel das populações tradicionais, qual é o papel de outras formas de uso desse território, a gente está vendo que, na verdade, tem uma questão de partida que é o seguinte: sustentável é sustentar o quê e para quem? Né? Então, o que está em jogo não é só a dimensão quantitativa do desenvolvimento sustentável, ou seja, o fato de que a gente tem uma economia de recursos finitos que tem que ser preservados, mas, fundamentalmente, uma dimensão qualitativa, ou seja, que uso a gente quer dar a esses recursos. E, como eu disse, recursos que não são só da base material, mas, sobretudo, da sua base imaterial, né? Então, é inclusive desse ponto de vista que todo o debate que a gente estava vendo ontem sobre sistemas de compensação ambiental, social, quem define, que critérios, tem a ver exatamente com essas diferentes óticas que estão por trás do próprio conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, a Berta Becker, que é uma geógrafa, que já dizia, é um conflito que se dá no espaço e pelo espaço, né? E aí, o principal conflito hoje, que também já foi falado aqui algumas vezes hoje, principalmente, é o território olhado fundamentalmente como valor de troca, né? Então, são as cidades-negócios, os grandes empreendimentos, as demarcações com uso fundamentalmente, com um olhar fundamentalmente no uso dos recursos econômicos que estão ali, ou olhar o território como um quadro de vida e de existência, né, em seus múltiplos significados e possibilidades de uso, né. Então, quando a gente está falando em território como quadro de vida e de existência, né, a gente está falando, portanto, de uma diversidade muito ampla de possibilidades de futuros alternativos para esse território, né. Então, quando a gente está perguntando que desenvolvimento, o importante não é tanto a gente ter uma agenda fechada, uma agenda que indique quais são as estratégias de desenvolvimento, mas, fundamentalmente, isso também foi dito aqui, o processo que está por trás da ressignificação desse conceito de desenvolvimento. E o principal, me parece, é olhar esse processo em sua vertente de construção radicalmente democrática. Eu acho que esse é o ponto, né? Considerando, reconhecendo os diferentes atores, suas visões, estratégias com respeito ao território, não se atendo ao que é o dominante, o constituído, o instituído, reconhecer e valorizar o espaço para processos e sujeitos periféricos, emergentes, constituintes, né, no que o Milton Santos fala, que esses atores, né, que são os periféricos, aparentemente os excluídos, eles são os potentes de criação. É que ele chama que é um desconforto criativo, né? É aquilo que, por conta da sua não situação de hegemonia e de conforto, tem necessariamente que buscar vias alternativas de criatividade e de inovatividade, né? Garantir, portanto, o direito à existência, como Nelson falou, da diferença, da multiplicação dessas diferentes formas de vida e de existência, como muitos falam, da sociobiodiversidade. Reconhecer, né, isso o Juan falou, os limites do planejamento, das políticas, da gestão, né, do concebido. Porque o território, como aí o Milton Santos vai dizer, ele é cheio das irracionalidades, ou, como ele vai dizer, das contrarracionalidades, das outras racionalidades, né, onde é exatamente o inusitado, o não planejado, né, o impossível das possibilidades, das amplas possibilidades e da imprevisibilidade. Então, quando a gente fala que as políticas são importantes no Brasil, um Estado, o papel do Estado é importante, mas, como disse o Juan, as políticas elas podem também ser extremamente disruptivas de processos, né, vivos que estão acontecendo na sociedade. Né? Então, quando se pensa em estratégia de desenvolvimento, tem que pensar nessa dimensão, né? Portanto, rejeitar tanto um determinismo ambiental, que foi muito caro no século XIX, como um determinismo sócio-histórico, ou seja, eu só tenho uma trajetória porque eu tenho um quadro de educação, de investimento em ciência, seja lá o que for, e que a gente não tem como mudar. É considerada assim a dependência da trajetória, né? Então, é exatamente essa possibilidade do futuro, não como cronologia, mas o futuro como possibilidades, né? Do mesmo modo, a gente pergunta que inovação, né? 2 minutos? Pô, mas falaram pra caramba, né? A inovação, ela ela é central, né, para o desenvolvimento, né, dentro dessa ótica, para a ressignificação do conceito de desenvolvimento, porque ela justamente ela abre a possibilidade de pensar novas formas de abordar problemas, definir soluções e realizar ações, né? Ela não se reduz, portanto, dessa ótica à inovação tecnológica, nem à introdução de novos produtos e processos no mercado. Mas a gente está falando, como isso já foi falado na primeira sessão principalmente, de inovações sociais, organizacionais, novas formas de agir e, sobretudo, de viver. Não é necessariamente inovação algo novo no mundo, mas é, basta ser novo para um determinado contexto territorial ou organizacional. É uma inovação como processo social, interativo, que se espalha nos territórios, que se espalha nas redes e que, portanto, não tem nada a ver com a inovação como algo da empresa, da firma, né? Menos a inovação como produto, como estoques, né? Mas, fundamentalmente, a inovatividade como atributo, como capacidade de mudar e de não só dialogar com o outro, mas também de tornar-se outro, né? A possibilidade de nós mesmos nos tornarmos outro, né? E, por fim, né? Que ciência aberta que nós estamos falando, né? Então, a gente tem um livro aí que a gente discute, resultado de um seminário do ano passado, né? Que a gente coloca exatamente que o próprio conceito de abertura ele está em disputa. Porque pode ser uma ciência aberta, fundamentalmente, para aumentar a produtividade da própria produção científica, né? Então, intrínseca e encerrada no campo científico, mas a gente tem também hoje uma ciência aberta que está ligada a toda essa ideia de educação aberta, dos hackerspace, da ciência cidadã, que é exatamente ampliar a base de interlocução da ciência com outros tipos de conhecimento e outras práticas sociais, né? Então, é a ciência aberta como desconstrução, né, de epistemologias etnocêntricas, que foi o que a gente discutiu aqui, opondo um saber leigo, contextual e situado, né? Ao lado de uma ecologia dos saberes, uma ecologia dos poderes, né? E aí, a questão aí para concluir mesmo, né? A discussão sobre o comum, esse é um tema que a gente vem discutindo muito no projeto, né? Porque uma das questões que vincula a questão do conhecimento com as questões das estratégias de desenvolvimento tem a ver com a velha ideia dos commons, né? Dos comuns da água, que tem que ser protegidos, do ar, enfim, aquilo que são considerados patrimônios comuns da humanidade, né? E tem um pesquisador que a gente tem estabelecido um diálogo muito profícuo, que é o Antônio Lafuente, que é da Espanha, né, que está colaborando também com o nosso projeto, que ele vai propor a ideia do comum, menos do ponto de vista dos bens, ou seja, num sentido econômico da relação com a propriedade, e mais o comum no seu sentido antropológico, ou seja, o comum naquilo que estabelece o entre, o diálogo, a relação com a diferença, e do comum também como aquilo que é o ordinário, que é exatamente o oposto do sagrado, né? Então, é a ciência comum, a ciência do comum é aquela ciência que não se coloca hierarquicamente acima de outros conhecimentos e é a ciência que consegue estabelecer uma relação de interlocução com outras formas de vida, outras racionalidades, outros tipos de conhecimento, né? Então, eu acho que esse é assim, um debate que a gente está... E aí a gente está experimentando também, fazendo uma participação e um diálogo com processos extremamente ricos que a gente está vendo aqui, né, nesse território de Ubatuba, né? E aí se apontam a dimensão das novas institucionalidades. Então, eu acho que o Felipe vai falar, e talvez o Juan, né, que tem um processo que vai ter início, pelo menos que eu entenda, que é uma consulta sobre a criação de um conselho de ciência, tecnologia e inovação aqui para o município de Ubatuba, onde justamente são os marcos, uma oportunidade da gente estar discutindo marcos institucionais, né, de uma forma, né, de inovadora, diferente, atraente, interessante, para a gente colocar essa discussão do tema da ciência, tecnologia e inovação dentro desse contexto maior, que é essa ideia da ciência aberta e colaborativa e da inovação social, enfim, numa forma muito mais plural e muito mais aberta do que aquela dimensão da ciência, tecnologia e inovação como simplesmente elementos de produtividade econômica e de desenvolvimento como crescimento. É isso. Obrigada.